O show referência chegou! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! A maior referência em pressão do Pará vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô aqui já também. Hoje tem aula. Do carinho, aula hoje. Atenção, atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. Bora, Dinho Gordo. Bora, Dinho Gordo. Bota pra endoidar. Bora, Dinho Gordo. Bora que o professor chegou com novidade. Dinho Gordo. Bota pra endoidar. Os alunos gordo estão atentos, ó. Bora, Dinho Gordo. Bota pra endoidar. Bora, Boninho. Bora, Dinho Gordo. Bota pra endoidar. Bora, Dinho Gordo. Bota pra endoidar. Bora, Dinho Gordo. Bota pra endoidar. A referência chegou! E aí, Caribe Show! Vai começar, Boninho! Do jeito que a galera gosta! 5, 4, 3, 2, 1! Passe bem. DJ Índia Brabo, porra. Começou! 3, 2, 1, tá ligado? Põe a mãozinha pra cima e grita. Começa o caqueado, fora gordinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com dia. Tudo que o Dinho toca, bom dia, vagabundo! É a referência no ar! Bora, Boninho! Bora, Boninho! Deixa dançar dentro! Olha o maluquinho! Deixa dançar dentro! Deixa dançar dentro! E o Paulinho da G1 falou assim, ó! A referência chegou! E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem é do Pai Sandu joga a mãozinha pra cima! Quem é do Remo? O Remo ganhou mais uma! Alô, Pituca da Puta! A Série A já é uma realidade! Quem é do Remo, põe a mãozinha pra cima! E o bora pra cima, quem é solteiro, põe a mãozinha pra cima! 5, 4, 3, 2, 1, toma! Vai, fogo, joga pra cima, joga pra cima, dale seu grito pro céu, tá na hora do céu, Boninho! Eu quero ver. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, de peões pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai no caqueado do cidade, no caqueado do cidade, toma no caqueado. gordo, vem gordinho. E a Luana? Pode crer. O Igor Neves falou. Bota logo a Casa Neves no telão aí, Wagner. É só putaria. Segura. Ai. Bota a Casa Neves no telão que eu quero ver o bagulho endoidar. Vai. Bora. Tudo assim. Só quem tá de moto, só os motoqueiros da noite, aqueles que vêm pro Caribe de moto, e vai sair 1000 graus do Caribe. Acelerando tudo! Falar casal apaixonado, gente. Essa música aí o Steve Reis manda pra sua primeira dama. A nossa amiga Adriane Moraes. A mulher que mudou a vida dele, falou. Essa cunhada Vanessa. E o mano da barbearia Belo Visual. Não consigo disfarçar o amor que sinto por você. E aí, Steve Reis, qual a parada, moleque? Se me liga, já quero te ver. Ele é a primeira dama da área. Agora. Você. Toma na batida agora. Fogo! É caqueado pra todo lado! DJ Índio é brabo, porra! Toma na batida agora! Vai fogo! Vai no caqueado! Vai no caqueado! De mim gordo, tô na área, o rock tá desviado! O maluquinho já chegou e falou! Irmãozinho, um abraço pra vocês aqui do Gino Bressão. Moleque doido, moleque doido. agora. Só um cuzão, vai. Só um cabelão. Fora de mim gordo, só na panela. Fora de mim gordo. Vai começar a pressão, vai começar a pressão. Já começou há muito tempo. Vai fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, boa. Pegando fogo, a referência tá na área. Aqui é só pressão, eu não quero saber de nada. De mim gordo tão tocando, segura o coração. Os gordos tão na área, então é rock de ladrão. No camarote eu tô bebendo com a vontade. No camarote eu tô bebendo com a vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecar. Os amigos Replay 2. O Kaique Zé da Top Show. O homem que manda e desmanda Top Show. Bora passarinho de você, a primeira dama. E o meu parceiro Rodolfo do Super Meninos. Sábado tem Cutijuba. O telão drink vai pegar fogo sábado. Vai sarrando, vai dançando, vai quebrando. Ele é o rei do caquia. Ele é o rei. Igual sobrou do vermelho, ó. Ele é o rei do caquia. Ele é o rei do caquia. E aí, chama na bandeirinha. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando. Bora, Tainara, bora ali, Maravilha. Vai sentando no Godzilla. Toma, bota fogo, fogo, fogo nessa porra. Bota fogo, fogo, fogo nessa porra. Gordidinho não tão tocando. Eles tão dando aula, gordidinho não tão tocando. É muita hora. Eles tão dando aula, eles tão dando aula. Eles tão dando aula, eles tão dando aula. Que passa aqui, que tal? Eles tão dando aula. Tô doidinho pra ver o seu piscino peito. Doido pra conhecer a sua pica. Todos me disseram pra toda, você tem. E aí, comandante Vlazer? E aí, Sônia Torres, como é que é? E aí, como é que é, bagão? Ela fala que quer comer, eu sou criminoso. Ela tá na zona assim, eu sou criado todo. Ela fala. Amigo Wagner dos caras doidos de Sevilha. Empresário Rafaelzinho do Ponte da Chapa tá aqui, ó. Esse é o bicho, pode fazer comigo, pode fazer contigo. Fazão com perigo, ela tá de bandido. Na frente é envolvido, que manda esse ato. E o nosso amigo empresário Luciano. Vamos dar um tiro. O homem que comanda a La Carra de Whisky. Bota no telão aí, ó. A melhor dega do Guamá. Tá na parte de mim. Grande Luciano. É La Casa de Whisky fechado com a referência. Essa linda dos amigos. E a minha amiga Anne, o amarelinho da Nike também tá na área. E o meu amigo mano Christian, o Christian Pereira, o Kiki do Play fechado com a referência. Bora pra cima, maninho. Prepara que hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, tem Areia do Oteiro. E até 7 da noite ninguém paga ingresso. E acabando lá, todo mundo desce pro Que Legal. Reabertura da nossa segunda do Que Legal. E vai ser bagulho doido hoje em Santa Bárbara. Vai, doido! O meu amigo Jack, o homem que comanda a melhor conveniência da Praça da Terra Firme. Ele deu uma moral e veio curtir o Gordidinho aqui, ó. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. E os homens vão cantar assim, ó. Mora na rua, daquele jeito. O Meiote, o irmãozinho, o Igor Neves, o meu parceiro Paulinho da GU, o meu amigo Mega do Camarote com a primeira dama Betina, o meu amigo Diego Santos também falou, tá na hora de explodir o bagulho, alô passarinho da família Pressão, bora pra cima moleque! E o gordo Rio... Bora, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, Jennifer. Vai moleque doido, me olha com cara de mal. Vai moleque doido, 38 carregado, torrando baseado. Pra ficar da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado. A mulherada em zona do que é que era, ó. Se agora. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate na xereca, que chega me machucando. Bate na xereca, que chega me machucando. É só pirocadão, mete compressão. É só pirocadão, mete compressão. Que é só colocadinha devagar na pele. O Kikinho Play tá muito apaixonado. Faz caqueado pra ela, ó. Bate com vontade, só cateca. Bora, diga essa dança com ele também. Assim, ó. O nosso amigo empresário Rafaelzinho. Do push da chapa de dar na área. Bora, Rafaelzinho. Agora. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. E aí, Júlio Alucinado? E a loura das capas tá na área. Ai, ai, ai, amor. É o show referência. Com gordo de mil pressão. Toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a... Amigo Natsu, você! A dancinha do carpinteiro. Vai, sim! Ixi. Faz a dança do sapatão. China! É a dança do viadinho. A dança do viadinho. Amigo Vlad da família Maguari. É a dança do viadinho. O Tuíra Boy. O meu amigo Leandrão já estão aqui, ó. Faz a dança do viadinho. A dança do viadinho. Faz a dança do viadinho. A dança do viadinho. Faz a dança do viadinho. Bota nela. Abale, vai. Gordo e Dinho Bração. Aru. Olha meu amigo Raul Stumano falou, moleque. Esse final de semana que passou, eu fiquei em Belém, mas esse que vem, sábado eu vou lá pra Cutijuba. Eu vou curtir o show da referência. Sábado, o cutelo vai pegar fogo sábado. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute just say that. I'll tell you how. E aí, gordinho? E meu parceiro Luan da Conoconvive também. O prefeito de Outeno também já confirmou sábado em Cotijuba. E aí, Luan? Ele falou de rocha, vou lá. Moral. Vai dançando no passo do Will Smith. Esse Luan da Crocovip é muita onda. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will. Bora, desgraçado. E aí, desgraçado, e aí? Tá calma já? É nós. Tava alterado essa desgraçada aí, ó. Na batida. Bora, boninho. Detonando. Vai no batidão. Chapa, gravações, CDs. É agora, pituca da puta. A dona Karine falou, deixa comigo o aquecimento é assim, ó. Ó, como é que é? Faz aquecimento. Bora preparar que sábado o bagulho vai doidar. Vai com Cotijuba, o Dini e Gordo vão chegar. Já tô muito doido. Eu só queria uma chance pra te provar. Gente, pressão. O Gago falou tese. Que eu vou te fazer. Olha, dia 24 aniversário, foi minha pressão. Já falei, tu já sabe, né? Bora, passarinho! Ele é a primeira dela! Pituca da ponta, dona Karine! O casal Mil Grau do Juruna! Pena que se diga a série do Remo, é doido, é? Mas é nóis, mesmo assim! Remo não, série B, rapaz! Bora, série da série B, ele! O time do Remo só joga com Floresta, Capim, Macaco. Tô pegando, tá, pai? A Série A já é uma realidade, pai. Remo tá embalado. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder, tu vai beber da minha bebida. Só felicidade, bezerra. Pra lá pra cá, tem puta pra lá pra cá. Tem puta pra lá pra cá, pra lá pra cá, pra lá pra cá. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. É muito caqueado, ó. É a morena, ele falou. E vai no caqueado, caqueado, caqueado. Bora, maninho, de daqui a pouco o bagulho vai me doidar. Vem aí no concurso do funk aqui, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. De engordo já chegaram, que ninguém fica parado. Ninguém parado, ó. Já chegaram, que ninguém fica parado. É muito caqueado. O gordo e o Dinho. É muito caqueado. O gordo e o Dinho. Bora, pitbull. Pega essa cachorra. Bora, pitbull. DJ Udi é o brabo, porra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o... O meu amigo empresário japonês do uísque. Mas como é que é? Na companhia do maluquinho, moleque. Joga, puxa, joga, puxa. Sal, eu já comi o grau. Sal, sal, eu já comi o grau. Olha os caras doido, é muito caqueado. Olha os caras doido, é muito caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. E o nosso amigo empresário é Salete. Vagabundo não namora. A empresária do açaí do Sideral. Vai cá, tá lá. Pra cá, pra lá. Ei, Salete. Derroque, doi, derroque. O Nilson Lucas, o Roy. Doi, derroque. O Cebolinha, a família CDC de Guaraci. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. Ela quer dar pavadinha, ela quer dar pavadinha. Ela quer dar pavadinha, ela quer dar pavadinha. De 38 carregado, torrando um baseado. É muito caqueado, ó. O que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Fica da boca. Todo mundo doido já. Me chamou pra dar uma volta que terminou. Me convida em tudo carro, vai dizer que não gostou. Canção na cadeira, ó. A xereca, que chega me machucou. Bate, bate na xereca. Vamos, amigo Léo Gil dos mal falados. Na quebrada anda muito violento. E tirou a bunda no baile, nós tava tendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá pra nervoso no rabo. Aham, tô tentando sim. Aham, tô tentando sim. Só putaria, é só Dinho. Putaria. Pressão. É só pirocadão. Mete com pressão, é só pirocadão. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. E hoje no Apetit, todos os DJs convidados, meu amigo Júnior Lucidade já falou. Os mal falados estão na área. Ficou comigo uma vez, até hoje não me esquece. Porque ela não sabia que eu só tinha 17. Vai de marola, quer acabar com a minha festa. 17 anos comigo na vento. Me esquece por um tanto, quietinho no seu canto. Super. Eu tô de longe, mas tô vigiando. Aniversário do Eldo dos mal falados, vai ser bagulho doido. Ele mesmo. Vai de marola, quer acabar com a minha festa. Júnior Lucidado tá mil graus, engraçado. Aniversário da Rainha das Capas do Rubi. Ficou comigo uma vez, até hoje não me esquece. E o bagulho tá doido do Carinho. vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Vai ver que só não era nossa. Sugado. Menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. Tem que tirar o chapéu pra minha equipe, ó. Não era nossa hora. Minha menina, eu... Tá formada a equipe agora. Japa doido, Júnior doido. Te peço então volta. Wi-Fi. Te peço então volta. Produtor Bagal. Te peço então volta. Seu Blaster Dieguinho. Que recepção foi aquela do que legal. Ó, não cai na água, né? Então volta. É doida. Te peço então volta. Peixe sem pele, eles comeram hoje, meu Deus. É. Jesus, sabe? Fabrício, imbatível. A galera tá vindo, então toma sucesso! A piranha do banheiro, adoro. O Tuíra Boy falou, quero falar. Quero abraçar minha galera. E eu, quando eu venho do Caribe, eu dou uma moral. Piranha do banheiro. Bora, Tuíra! Eu sou a piranha do banheiro. Vou te dar uma moral, vou te dar uma moral. A parada é o seguinte: vai pra cima que agora você vai abraçar a galera. E aí, já viu? O rock tá na tua mão agora. Pra cima, vai, vai. Do jeito que tu faz na hot, faz a onda com o Dinho agora. Bora lá, bora lá. Beleza, gordo, beijinho, sucesso total, pai. O Caribinho lá da Dinho. E mais domingo sucesso. E a gente vem com os parceiros, amigos aqui na noitada. Meu parceiro Vlad, da família Magari, vem comigo também. Ele, Leandrão, todo mundo, a Samia Torres. A Kailane também, todo mundo. E Hugo, meu parceiro Kaique, vem com a gente também. Tamo junto, parceiro. E vocês detonando aqui no Caribe. Aquela domingueira de sucesso. E a gente curtindo. Na manhã, tomando umas de leve. Após o sucesso que foi o Rottweiler. Lá no distrito, a gente vem curtir aqui também. Vai tocando, DJs. Vai pra cima, galera. Cuidado, quero que te pega, daqui, te pega de lá. Cuidado, quero que te pega, daqui, pega de lá. Cuidado, Teto Ira Boy, meu irmão. Pega de lá, cuidado, quero que te pega. Pega de lá. É nesse clima assim, ó. Morto. Isso não é legal, falando. Tamanho acima do normal. Tô passando mal. Agora. Tô passando mal. Tanto que o tamanho acima do normal. Acima do normal. Desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Dá de soquinho pro céu. Vai. Dá de soquinho pro céu. Vai, bora virar. Quando eu mandar a putaria. Desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, Aí bola pra frente, rapaz. Eita, que o bagulho tá doido. Shake. Amiga Jéssica da Jéssica Boutique. Shake. É a prima do Raul Stumano. Dá-me uma voltita outra vez. Shake. Alô, Mega, alô, Betina. Shake. Alô, Diego Sanches. Agora. E aí? É muito caqueado, ó. Quero ver sábado, Rodolfo. Sábado o bagulho vai ser doido com o Tijuca. Se encontro já é pra qualquer lugar. Seja pra curtir, seja pra bailar. Tem o solteiro e o enrolado. Quem tá liso e o granado. Tudo junto, somos de responsa de rocha. Se liga nessa onda, a nossa equipe segue aparelhagem, mas isso não impede de ir pro baile da saudade. Ai, tá na hora, tá na hora já. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra ser. E os casais se amando, beijando. A bonita tá doido. Segura, maninho. Mas quando está só, se pode de amor. Meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. E agora? Coração quebrado e orgulho inteiro. Agora! Amar assim, jamais dizer a Deus. Pituca da ponta, dona Karine, tá na hora, senhor! O Rodolfo dos Super Meninos, ele tá na área, sempre solteiro, ele falou. Pronto, desguiado, nunca namorou na vida. Tá, não, tá, é sim, é, tá. Tá. Eu só errei com o Tijuba, vai. Tá, tu vai ver lá. Se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender. E hoje eu sei que tem. Não foi, garoto. Eu só resenha, mano. Eu sei que tem o rei de Firiquiti lá de Guaraci. Alabado. Melhor que o Wallace sabe. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Só musicão, ó. Se nada faz sentido com... Olha o meiote, meu Deus do céu. Olha cada... Essa Havaiana daí tinha 2 anos já, meu Deus. Vou arrebentar logo hoje lá no teiro. Cadê o Steve Reis? Cadê ele? Cadê ele? Tens todo o amor que eu perdi e que me ama. O molequinho tá namorando, ó. Eu queria sentir. Ele é só a primeira dama de Adriane Moraes. É isso que tanto esperava e que me... Diego Sanches, o blogueiro das multidões. Descobri. E aí, parceiro Nelson? Até fácil já se andei. Comandante Vlad Semetor. Cada espaço do meu ser. É um casal, mano, da família Maguari. Minutos para não. Isso é graça, né? O meu amigo Muralha. É Muralha. Parece que engordou um pouco, não foi, desgraçado? E o destino já sabia. Agora tu faz parte do nível mais elevado. E toda vez que eu vejo passo. Sentindo que é o teu lado. Meu amigo Raio Sudantas e o Motora Josimar. Josimar, tomou muito açaí esse desgraçado aí, ó. Cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Não entendo o coração. Minutos para não ter. Sonho para ti. aí, Raimundinho, e agora, já? Música muito firme, ó. Já! Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. E hoje eu penso em você. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Só te peço, não demora, não. Essa saudade tá doendo em meu coração. Que te ama. Não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer. Quem é, Rodolfo? Quem é esse desgraçado aí? Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte. As primas do distrito, é? Quero mais, mais. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Aí, Rodolfo, tá vendo? Foi só falar teu nome. E te dizer que eu te amo. Amor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder-te. Olha já, vamos. Falei, mano, eu vou curtir minha chegada no Caribe. Não tem melhor coisa, ele falou. É doido, hein? Bota aí na hora! Bruno Verdeira e Lima Neves também na hora, agora! Escuta, meu amor. Entenda de uma vez. Você tem que decidir. Esse som é doido. Se caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer. Foi loucura da paixão. Fausto, mano. Na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Bora, Rússio, bora, bora, gordinho. Preciso de você. O camarote desguiado, mano. E ninguém. Sexta-feira tava com a gente lá em Salinas. Separar. O bagulho foi doido, mano. Porque eu não vou. E aí, Raul? Quem será? Me diga quem será. Esse cara aqui. Pior mesmo, agora que eu lembrei que o Raul tava lá sexta-feira, mano. Quem será? Me diga quem será. Nem me lembrar quem tava lá sexta-feira. Ele do perigo que ele corre. Vá triste lá. Tu viu? Carreira solo agora. Agora que eu quero ver! Agora que eu quero ver! Paulinho da Jão falou, moleque. Essa sequência é muito firme. E aí, Dinho Bração? Oba, dona! Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Ainda não descobri porque me abandonou. Tentando só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem. O Luna, quando eu convido, e canta pra ela, ó. O céu tanta emoção. É muito bravo esse desgraçado aí, né? Ainda não entendi o que fez você partir. Diego Santos do camarote aí, ó. Porque eu vi em você, eu pensei que fosse pra mim. Digital influencer, estourado. Ganhou R$1.000 de gastado lá no Martã, mano. Ai, eu sofro demais por amar. Olha, Diego Santos! Botou na Josima! Irei soltar pela vida passar. Sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pra lado e não te ver. Eu vou chorar, vou sofrer. Frente a frente hoje aqui, moleque. O bagulho tá doido. Riquinho Play, um abraço pra você, Riquinho. Agora. Agora. A história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Vem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Qual foi, maluquinho? Te conhecer, eu já te amei. Olha o japonês do uísque, tá na área, moleque. Sofri tão calado, guardei as palavras. noite linda de luar. Você estava tão só. Tempo certo, o Diogo da Vona. Triste a pensar. Ele é Dona Carinha. Me aproximar. As marcantes que você gosta. Seu olhar. Genilson, depósito. Me faz feliz. O depósito João Márcio. Me esqueci. O Vale Verde é o gerente, ele tá na área aí, ó. Agora! Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração de... Japa CD. Tiene que amor, yo que te sonde te deseo amor, algo siempre yo que amor, tiene que solo que padecer amor, eres el amor, esa noche no te quiero, si eso que eres tú para mí. Familia Pantoja también de la área. Um abraço do Tinho Pressão. Tinho Pressão. Essa é a família Pantoja na área. Olha, sem noção, meu irmão. Que avião, é. Que tesão, nossa. Que malão, que melão. Que capuzão, que tudoão. Chega, vou articular. Vai cair na minha teia se me ver chorar. Vou dar uma ditadinha pra ela consolar. E no enganicho do chorinho, vou acasalar. Ela tá de mala cheia, vou articular. DJ! Tira o Sardinha, vai! Vai. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! Dancing in the desert. O Guilherme Rex. O Ibifan também na área. Ele é rouba aqui. Selado, mil seguidores, selado. Olha, engraçado. Tá na